E aí, cara? Opa, maravilha, Rafa, tranquilo? Tranquilo. Tem alguma coisa nova aí? Cara, chegou umas fitas aqui, ó, nova. Fita de série, eu não conhecia muita coisa não. Parece que uns negócios novos tá vindo lá da Inglaterra agora. Tem aqui, ó. Legal. Olha, isso aqui parece ser bom, ó. Firefly. Pô, Firefly, cara, isso é velho, na verdade. Mas chegou a fita nova realmente, cara. É que tá vindo junto com um filme que é o Serenity, não sei se você viu também, Não, isso aí não. mas. Pô, Serenity é tipo uma continuação do Firefly que saiu no cinema, tá ligado? É muito bom, cara. Tá tudo Entendi. junto aí. Mas tem uns bagulho em inglês aqui, é Paradox, o Sherlock daquele cara aí lá que fez o Bilbo e o outro cara lá que fez o dragão no outro filme. Deixa eu ver o que chegou aqui. Tá aqui, tem uns documentários em inglês, Scourge of a Killer, um novo também tal de Black Mirror. Eu vi uma primeira VHS que eu assisti, cara, mas achei grande coisa não. Bacana, bacana. É, eu vi alguma coisa desse Black Mirror aí. O primeiro episódio mostra como o judeu pode ir pro inferno duas vezes. Muito bem colocado, cara. Muito bem colocado. Mas achei grande coisa não, cara. Sinceramente, assim, achei só uma cópia da imaginação, basicamente. Nada que eu já Uma tenha visto cópia. 800 vezes antes. É uma cópia, sabe? É que na imaginação, Twilight Zone do Hitchcock, ele definiu esse padrão, né? Quer se fazer pequenos episódios, tipo microfilmes, falando uma história distópica, de ficção, etc. Tudo que veio depois é cópia. Não que seja ruim, mas nesse caso é mais ou menos. Sabe quem já fez isso antes, além da imaginação? Não. Monty Python. Queira ou não, são pequenas histórias de ficção de coisas que a gente pode ver no dia a dia. Esse cara, será que o Monty Python veio antes da imaginação? Olha, esse Monty Python era da década de 60, cara. É que a imaginação é em preto e branco, a primeira versão. Eu nunca vi um Monty Python em preto e branco. Nossa, uma locadora de VHS. Isso é muito Black Mirror, cara. Posso tirar uma foto? Ah, vai tomar no cu com Black Mirror. Sai daqui, vai. Some daqui. Coitado, só queria tirar uma foto. Calma aí, pessoal. Pera aí. Coração Valente? Mel Gibson? Que é Então, isso? sai daqui, Sai daqui! porra. Sai daqui! Vai, some daqui! Some daqui! Vai! Tira a foto do caralho. Caceta. Tá vendo como é que é esse povo aí? Esse povo aí vê uma coisa aí que nunca tinha visto antes, por falta de informação, por preguiça, e acha que descobriu a pólvora, cara. Pois é, né, cara? Analisando assim, realmente, nada demais esse Black Mirror. Não é muito Black Mirror, não faz nenhum sentido isso, cara. Como assim é muito Black Mirror? É muito espelho preto, vai tomar no cu com essa porra aí. Cara, é pessoa que nunca viu um filme do Paul Verhoeven na vida. Porra, cara, exatamente. Nunca viu aí um Vingador do Futuro? Aquilo sim, cara. Aquilo sim contava uma história decente, tá ligado? Aquilo era realidade virtual na veia, praticamente. Aquilo era foda. Ah, quando você fala do Vingador do Futuro, você tá falando daquele filme com Colin Farrell? Não, nem sei o que filme você tá falando. Como assim, Colin Farrell? É, cara, tem o Vingador do Futuro com Colin Farrell. Mas acho que você tá falando do de verdade, que é com o Arnold. Mas sem dúvida tô falando do filme com o Arnold, cara. Sem dúvida tô falando do filme dele. É o filme do caralho, baseado aí no livro do escritor muito bom, Philip K. Dick. Que todo esse conceito aí que o Black Mirror, isso é tão Black Mirror, trouxe, já tava há muito tempo ali, cara. Esse filme é quando? Começo da década de 90? 95, Vingador do Futuro. Metade da década de 90, então. Cara, aquele negócio é um filme que você chega até o final e você não tem a certeza se aquilo que você viu é real ou se é tudo parte da imaginação do personagem principal. Sim, é um conceito bem usado já, cara. E toda a questão de ter uma máquina que cria sonhos, memórias implantadas, já existia por aí esse tempo todo, cara, querendo ou não. O Black Mirror, se ele for igual além da imaginação, tem vários desses conceitinhos, né, que são usados. Mas, honestamente, se você pegar antes de 95, o Cronenberg, não sei se você conhece o Cronenberg, com certeza já viu alguma coisa dele, mas o cara é muito bom. Ele tem um filme chamado Videodrome, Videodrama. em que ele brinca como ondas de TV e fitas influenciavam na cabeça das pessoas, em que elas você realmente elas conseguiam ser pegas pela TV, sabe? É muito louco esse filme. Eu não sei se entendi ele até hoje, cara, porque é realmente muito foda. Vale a pena ver. Ele fala do vício na TV. Ele usa o vício da TV como paralelo, dizendo que as ondas de TV causam esse vício. Como que é exatamente a brincadeira? Mais ou menos, cara. As ondas de TV influenciam nas pessoas, de fato. As pessoas estavam, é como se fosse uma doença. O ver TV nesse caso. Concordo com ele. E ele mesmo fez depois em 99 um outro filme que chama Existence, que é até com o Jude Law, que também é bem legal, só que já brinca com realidade virtual, uma parada meio Matrix mesmo, tipo videogame, em que as máquinas lá são orgânicas. Então, tipo, o hub que você usa pra entrar no telejogo, na realidade virtual, é um ser orgânico que respira, tem pulsação, e você encaixa como se fosse uma tripa em você pra poder se conectar nele. E aí tudo... É como se fosse uma droga. Não é uma droga. É uma máquina orgânica, quase um replicante. Só que não é um formato humanoide. É feito com pele e tudo mais. E é isso. E aí dentro do jogo os conceitos se misturam com isso. Tipo, a arma que ele usa é feita de ossos. Então ele vai juntando pedaços de osso e monta uma arma. E os dentes dele, ele usa de bala pra fazer a parada. Tudo isso dentro do jogo, que foi conectado com a parte orgânica. É realmente bem, bem legal, cara. E é maluquice do caralho, velho. É, porra. Isso aqui é muito Black Mirror, tá ligado? Isso aqui é foda. Essa porra, o Existência de 99, é no mesmo ano de Matrix, tá ligado? Isso que, sim, monta a história. É muito Black Mirror também, né? Pois é, esse povo que falei que é muito Black Mirror não sabe que é muito Black Mirror. Matrix. Acho que é o filme que eu mais vi na minha vida. Assim, em quantidade de vezes. Aquela questão de você não saber se você tá vivendo sua vida de verdade ou se você tá numa simulação. Ou se existe Matrix dentro da Matrix, que muitas pessoas levantam essa dúvida aí, que é uma coisa bizarra, tipo uma simulação dentro de outra. Cara, isso é muito Black Mirror. Isso sim é pra fazer você pensar, sabe? Exato, cara. O Matrix realmente passou muito. Ele ensinou demais esse ponto, cara. Que a gente tá recente ainda. A gente tá falando de coisas que tem, que 20 anos no máximo, né? Uhum. Porra. Isso sim é uma parada de Black Mirror, que trabalha realmente com a ficção científica na lata, né? Nem sei se tem que ter ficção científica também, né? O primeiro episódio que eu vi aqui, pelo menos, não tinha muita coisa disso, né? Como se for do judeu que pode ir pro inferno duas vezes. Esse primeiro episódio aí não tem nada que explode a cabeça da pessoa. É uma história legal, ok. Sim, sim. Mas não acrescenta nada nessa questão das pessoas falarem que é uma série que te faz pensar sobre as coisas, sabe? É. Então, acrescentou alguma coisa pra você esse primeiro episódio? Não, honestamente, como eu falei, foi só um filminho pequeno, ok. Nada demais mesmo, assim. Nada que fique impressionado. Pô, você acha que um cara comendo porco me deixa impressionado? Sério mesmo? Parece locadora, cara. Eu vi tanto filme nesse lugar. Você acha que isso realmente impressiona? Eu já vi a mosca, cara. Sabe o que é um cara virar uma mosca de verdade e ver tudo isso na porra do filme? Isso sim é uma parada que impressiona. O que mais assusta é esse cara administrar um parque cheio de dinossauro, menos depois. O Jeff Goldblum, né? O ator. Isso. Eu tenho nojo desse cara. Por causa da mosca, com certeza, né? Totalmente, exatamente, cara. Essa mosca aqui também é do Cronenberg, o mesmo diretor que eu falei do Videodrome, do Existence. É o mesmo diretor que fez a mosca. Cara, Cronenberg é tipo Beatles, né? A pessoa pode até falar que não gosta, mas tem alguma coisa ali que toca ela. Pode achar que não conhece, mas já ouviu uma música. É, claro, claro. Mas Cronenberg fez muita coisa, cara. Não tem como não prestar atenção no Cronenberg. O cara é muito foda. E tudo que ele fez é muito Black Mirror, cara. Não podemos negar isso aí. Cronenberg em russo significa Black Mirror. Não sei se você sabe. Possivelmente. É que eu acho que ele é canadense. Mas tudo bem, não chega a ser um problema. Cronenberg é uma palavra em russo. Deve ser, né? Cronenberg. Pô, faz sentido, véi. Agora que você falou, viu? Muito Black Mirror, né? E pra falar que não, um filme dele que não tem muito Black Mirror aparece a rola do Viggo Mortensen. Então isso também é muito Black Mirror, cara. Que usou dublê de rola, por sinal, né? Eu não sei, não parei pra analisar, foi? Não sei, eu tô chutando. Ah, mas tinha, né? É uma rola Black Mirror também, não podemos negar isso. Aí é você que tá falando. Se fosse a rola do Idris Elba, talvez fosse Black Mirror. Zelba, cara, porra. Do Viggo Mortensen, não. Pode crer. Cara, a gente tá falando aí agora, você falou do Aliás, lembra eu colocar uma coisa pra gente ver aqui? Tá meio silencioso essa locadora, cara. Põe aí. O que você quer que eu ponha aqui no VHS? Vamos colocar uma coisa tranquila e calma, né? Coloca Robocop. Porra. Agora sim, cara. Isso é muito Black Mirror, cara. Total. Na verdade, cara, a cena em que o Murphy acorda, sabe? Que ele vê os cientistas à frente dele, é a cena mais Black Mirror que tudo que Black Mirror já fez. Sem dúvida nenhuma, cara. Aquilo sim é uma tensão foda. E toda a construção, sabe? O lance de que ele é um cadáver, então ele pertence ao Estado. Isso sim é um futuro distópico que você enxerga como real, tá ligado? Isso sim, tá, funciona bem. É, e tem uma parte no filme que é toda contada durante a cirurgia. Pela visão do Murphy. Uhum. E que tem uma parada que... Não sei se você lembra, cara, mas logo na cena do... Que o vilão tá mirando a escopeta pra ele, atira na mão. E depois dá um tiro na cabeça. Uma das mãos continua lá. Uma das mãos tá inteira ainda quando ele morre. Aí eles vão fazer a cirurgia e fala: bem, essa mão aqui dá pra salvar. É, vamos deixar nele? Aí o pessoal fala: não, tira essa porra. Foi uma mecânica mesmo, tanto faz. Aí arranca a mão dele pra poder fazer o esquema, cara. É muito foda todo o percurso. E até quando você pega aqueles conceitos básicos, tipo lança diretriz, que aí não pode tirar ninguém da empresa. Solução: demite o cara. Porra, isso é genial, cara. Não, e é uma diretriz que não foi informada, né? Só tava na cabeça. Exatamente. Dele, ninguém mais sabia, né? E aquela questão do cara manda um you're fired, né? Chupa, é. Trump, já fazia isso muito antes de você. Muito antes mesmo, 87 Robocop. Cara, acho que dá pra considerar o roteiro desse filme um roteiro perfeito, porque tudo é construído, nada é por acaso nesse filme, nada. Tudo tem um motivo no final, né? Como a construção dele realmente é incrível, cara. E a sequência de vilões, como ela é colocada, é muito bem feita. Que o vilão de rua, que é o vilão principal, ele é um traficante que por acaso matou um policial e por acaso ele é um cara muito foda. E aí tem um vilão que arquiteta tudo por cima. A sequência de vilões é muito clichê, mas ela nunca tá lá gratuitamente. Sempre tem um motivo se explica no roteiro, é incrível. Perfeito. E o filme é muito bem dirigido, os atores eu acho muito bons, e as cenas que, bom, na época não tinha uma grande tecnologia, mas as cenas que são stop motion eu acho muito boas ainda hoje, cara. Cara, é que stop motion você percebe que é stop motion, mas na boa, passa medo. É pra ser uma parada amedrontadora, e passa medo quando você vê. Não é medo, acho que é angústia. Sei lá, dá um sentimento estranho. Pode ser, cara, pode ser, faz sentido. É, então, eu tô olhando aqui, esse DVD que eu peguei é a cópia dublada, né, a cópia original. Sabe quem dirigiu a dublagem desse filme? Silvio Navas. Silvio Navas? O cara que fazia a voz do Munha. Eu achava que era o Drummond que fazia a voz do Munha. Não, Silvio Navas, morreu ano passado, por acaso. É, rapaz, incrível. Esse cara mesmo. Também. Acho que metade dos filmes dos anos 80 é ele que deve ter dirigido, na verdade, né? Possivelmente sim. Realmente, cara, esse filme aqui, dublado, ele vale muito a pena. Dá uma vida diferente pro filme. A cena final, principalmente, cara. Todo mundo viu esse filme dublado, né? Eu vi na TV a primeira vez, na verdade. Enfim. O que tem na cena final? Que na cena final, em que ele pergunta: qual o seu nome, filho? Murphy. Por algum motivo é diferente do original, cara. Mas na mesma frase, é muito mais a voz de um pai falando do que a voz de que tava no original, de fato. Acho que funcionou melhor, pelo menos. Deu mais humanidade na voz, na dublagem, do que no original. No original, vale muito a pena. E, cara, já que a gente tá aqui no... Cara, eu peguei aqui esse VHS, tem os outros Paul Verhoeven junto. Já viu Tropas Estelares? Já. Que é um filme maravilhoso só por explodir em Buenos Aires. É um bom começo, né? Mas, cara, toda a construção, aquilo sim é um Black Mirror americano praticamente, né? Que, cara, toda a cultura é militarizada, a última. Todo mundo ama o exército no filme, as propagandas são pra ser bacanas na TV. Então, a questão é, a sociedade daquele mundo foi feita pra isso. Exato. Ou você era um milionário, ou você era um militar. As pessoas que não eram militares não eram considerados cidadãos. Não sei se você lembra disso. Eles eram simplesmente civis, e é ponto final. Cidadãos são os militares e as pessoas de dinheiro. Exatamente. Então era obrigação ser militar pra você poder ser alguém no filme. Exatamente, tem até o conflito do protagonista ser um cara filho de ricos que não precisaria se alistar, mas ele quer porque é legal. Porque Todos os colegas de classe dele estão fazendo isso. Exatamente, cara. Isso aqui é uma distopia foda quando foi colocada. Total. Cara, ele podia ser um filho da puta de um burocrata de colarinho branco e já era, mas ele queria ser militar. É muito estranho isso, cara. E sem falar em como a distopia foi se juntando no decorrer. Você lembra que nas cenas de dentro do exército não tinha distinção entre homens e mulheres? Dentro do vestiário, todo mundo pelado junto ali tomando exato, banho. Exato, exatamente. Não tem diferença de banheiro, não tem diferença de gente, é todo mundo igual mesmo. É muito foda, cara. Isso foi uma posição muito legal que eles fizeram. É uma coisa que eu acredito que jamais vai acontecer. Não acho jamais, cara. Acho que caminha pra esse lado. Eu acho legal a visão que ele teve há 20 anos atrás. Não, imagina que só tem argentino, cara. Teoricamente é todo mundo argentino naquela porra daquele filme, cara. É verdade, né, cara? Todo mundo argentino naquele filme. Que coisa bizarra. E outra parada, mas ele conseguiu criar uma distinção diferente. Porque se você lembrar bem, tinha alguns personagens que tinham poderes psíquicos, e por isso eles tinham outra caça na sociedade. Ah, na verdade, tinha uma caça de pessoas com poderes, né? Exatamente. Eu não lembro do nome que eles davam pra essa galera. É, tinha um nome, eles realmente. Eles conseguiam pressentir quando os vermes estavam próximos, né? Tinha toda uma... E eles liam a mente dos vermes também quando chegava perto. Ele não literalmente lia, mas tipo, conseguia entender o que se passava na cabeça deles. Se ele tava agressivo, se ele tava mal intencionado. É, sim. Porra. Caralho, verdade. E isso aqui é Black Mirror, tá ligado, cara? A construção total de um cara que tem um poder psíquico e tem uma capacidade diferente social e lê o cérebro de um alienígena, que é um verme. Isso e é outro, muito foda. Exatamente, não é um alienígena racional. É um bicho, um animal. É, acho que dá pra colocar dessa maneira, né? Enfim. É, eu não sei se não é racional, porque eles conseguiram mandar um meteoro pra Terra, né? Eles miraram em Buenos Aires, verdade. Não sei se é possível falar isso. Um ataque terrorista com asteroide, pode crer. Nossa, por acaso aqui embaixo dele tem outro filme do Paul Verhoeven que eu não vi há um bom tempo, cara. Você lembra do Homem Sem Sombra? O Homem Sem Sombra é do Paul Verhoeven. É, do Paul Verhoeven também, cara, com o Kevin Bacon. Kevin Bacon. E Josh Brolin. É com... Cara, esse filme tem uma cena fantástica, que é a cena que o cara vai ficando invisível. E vai mostrando, começando pela veia, daí vai indo pro músculo, pra carne. Cara, nesse filme tem uma parada legal em que eles tentam discutir de maneira um pouco mais sóbria o que seria ficar invisível. Eles injetam alumínio na pessoa, e o alumínio consegue refletir o que tá atrás na frente, porque ele é tipo dupla face. Eles tentam inventar uma pseudociência lá. É uma ficção científica de verdade isso aqui, né? Não Black Mirror, ficção científica mesmo, pura. É, sim. Que a parada tem consequência. E o fato de você injetar alumínio numa pessoa faz ela ficar agressiva. Então, isso vai criando. E tem que criar um monstro em nome da ciência, né? Isso que é foda, cara. É um preço que tem que pagar. Todo mundo sabia que aquilo ia acontecer, mas falou, não, a gente tem que fazer. Tem que dar certo. O cara tem que ficar invisível. E aí vai virando um psicopata. E pensa no mais incrível. Eles pegaram um ator não tão bom assim, que é o Kevin Bacon. E falaram, ele vai atuar só uma parte do filme. Depois ele vai ficar invisível e não vai desatuar mais. Fato, cara. Não o Kevin negar. Bacon tem expressão facial? Não tem. Foda-se, gente. Só vai usar a voz dele a maior parte do filme. E nem colocar ele pra dançar, né? É, exatamente. Não teve footloose. Não teve footloose. Pois é, cara. Muito bom. Tem alguns episódios aí nessa Black Mirror. Aliás, acho que teve um episódio que fala sobre... como chama mesmo? Programas tipo Big Brother, reality show. Que me lembra que isso já foi abordado em um filme chamado Show de Truman. Porra, cara. Show de Truman. Puta que pariu, cara. Reality show, cacete. Isso que é uma história foda. O cara, eles colocam quando ele nasce pra filmar o filho da puta, né, cara? É verdade. Eles adotam ele, o Ed Harris. Exato, Ed Harris. Fazendo o Pedro Bial, né? E eles decidem transformar a vida de um ser humano inteira num reality show. Exato. Tipo, vira Maria Nacional. Eu acho que seria algo que realmente aconteceria, mas, né? Mas sem dúvida nenhuma aconteceria, cara. Você tinha as velhinhas lá com a almofada com a cara do Truman, tudo. Uhum. E tipo, cara, não sei se você lembra, mas no decorrer do show de Truman tinha os merchants. Tipo, Truman, você não vai tomar o seu café da manhã com esses deliciosos cornflakes, sei lá, do tigrão, sei lá, desperta o tigre em você, fica alguma coisa desse tipo. Exato, cara. Cara, eu acho legal que a gente tá falando de uns filmes tipo Robocop. Robocop eu acho nem a distopia, que aquilo tá acontecendo de verdade, na minha opinião, mas tudo bem, é eu observando demais as coisas. Em Detroit. Exato. Mas tipo o Starship Troopers, né? O Tropas Estelares, que é uma distopia. Cara, Show de Truman é a distopia de um ser humano só. É a distopia de uma pessoa. Verdade. É incrível, cara. É uma sociedade, cara, que a gente não sabe como é que tá. Provavelmente tá normal, do jeito que tá agora. Sim. Mas é o declínio de um ser humano que se vê numa situação estranha. Numa situação distópica, que ninguém imaginaria isso fora de não estando na situação, né? Eu diria que é até utópica. Mas... Não, cara, milionários podem vir daquele jeito, sabe? Quem nasce rico vive uma vida distópica ou utópica. Não, utópica realmente, tem razão. Não, é utópica, cara. Se o Truman decidisse largar o emprego dele e falar foda-se, não ia parar de aparecer comida pra ele lá, porque senão ia perder o personagem. Não, mas então, é distópico quando ele descobre que é uma mentira, né? Ah, mas se eu descobrisse, eu ia fingir que não ia acontecer nada fácil. Eu vou pegar um barco até o final da cúpula e ir embora daqui. Você tá maluco. Não, continua aqui. Em compensação, ele só virou e falou: se não ver mais vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Que é um cena foda, cara. Que cena foda. Puta que pariu. Essa cena nem pode falar que é muito Black Mirror, que é muito mais que qualquer outra coisa, na moral. Que distopia incrível. É trauma. Cara, e é legal que no decorrer do filme, tudo que aconteceu com ele foi registrado e foi manipulado. Sim. Tipo, o primeiro beijo dele já tava programado pra acontecer. Tipo, tava na programação. Assista hoje o show de Truman e veja o primeiro beijo de Truman. Tipo, é uma coisa muito bizarra, né, cara? Exato, cara. E é legal que o filme mostra que não é um processo perfeito, porque diversas vezes ocorreram falhas no processo. Gente que invadiu o set pra poder falar que ele é o... que ele é um cara filmado e tudo mais. E que os próprios produtores tinham que dar um jeito de, na última hora, resolver esse problema, né? Eles mataram alguns personagens, né? Teve várias coisas desse tipo pra, na verdade, não vir à tona pra ele. Exatamente, cara. Exatamente. Que distopia incrível, né, cara? Isso é uma construção foda. Eu cheguei a ver o comecinho de um outro episódio de Atora que eu peguei do Black Mirror. Tem uma parada assim, realmente, de reality show, de cantar e tal. Tem um episódio. Você não pretende assistir, né? Cara, sei lá. Se as outras fitas todas queimarem, só sobrar essa, talvez eu assista. Certo. Você se preocupa com spoiler, por acaso, Matheus? Não, eu vejo o filme muito antes de internet existir, cara. Eu não fui pego por essa mosquinha de que você não pode saber o que vai acontecer. Eu já vi filmes disso, de boa. Tem um episódio chamado White Bear. White o quê? Bear, de urso. Ah, White Bear. Isso. Ok. Em que uma garota que ela tá num lugar que tem algumas pessoas que tentam matar ela e outras pessoas que só ficam observando ela. E conforme ela vai correndo, as pessoas vão seguindo ela, mas algumas só estão lá observando ou tirando foto com o celular apontando pra ela. Uhum. Ao final, ela descobre que ela é uma criminosa que foi condenada a ser caçada o resto da vida dela. Daí, durante o dia, eles ficam caçando ela. Daí, algumas pessoas pagam pra assistir isso como se fosse uma atração, um parque de diversões. Ok. E a memória dela apagada todo dia pra ela não saber o que tá acontecendo. Então esse é o castigo, a condenação dela é essa. Ela vai ser caçada todos os dias, vai ficar aterrorizada pra caralho e as pessoas vão pagar pra ver isso de perto. Tá bom. E esse é o reality show. A ideia é até boa, mas o episódio é muito ruim. É muito chato. Então, você tá me fazendo lembrar de um filme que tem uma história extremamente parecida. Não de uma condenação, mas de apagar as memórias também. Dois filmes, na verdade. Um do próprio Jim Carrey, que é o Brilho Eternamente Sem Lembranças. Também discutiu a questão de se apagar a memória e tudo mais. Isso por anos atrás. E um outro filme do Ben Affleck, em que ele é uma pessoa que é contratada pra ou cometer um crime, ou roubar alguém, ou fazer alguma coisa. E depois de entregar a informação, apagar a memória dele pra nem ele lembrar do que ele fez. Esqueci o nome desse filme agora, você vai me desculpar, mas esse e o Pretendimento Sem Lembranças já discutiram isso muito antes também. E de maneira muito melhor pelo que você tá me falando. Esse aí que ele é pago pra cometer um crime, a memória dele apagada, por acaso não chama Soldado Invernal, não, né? Não chama, cara. Mas agora você falou também. Não tinha lembrado. Mas pode crer, né? O mesmo plot aí do Guerra Civil, pelo jeito. Não tinha parado pra associar uma coisa com a outra, mas é verdade. Olha aí, nada se cria mais, Matheus. Nada se cria, cara. Nada merece tanta atenção assim pra falar que é tão original, né, cara? A não ser que você esteja feito, sei lá, 40 anos atrás, que não tinha nada antes mesmo. Nada realmente vale a pena. Não, tudo cópia da cópia, às vezes, né? Exatamente, é cópia de uma cópia de uma cópia. Deus. Bom, mas essa questão de coisas que mexem com memória, você citou aí o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é um ótimo filme. É, não é, mas tudo bem. Tem um filme chamado Stranger Days, ou Estranhos Prazeres. Puta que pariu, cara. Que é com o Voldemort, algumas pessoas vão pensar. O Ralph Fiennes. Isso, o Dragão Vermelho. Exato. Esse puta desse ator do caralho aí, que é ótimo. E que se passa também no futuro não muito distante ainda, uhum. Não tem grandes tecnologias, são carros que não voam ainda, tudo igual que a gente tem hoje, mas tem uma tecnologia específica que é uma coisa que eles colocam na cabeça e consegue gravar os seus pensamentos. Exatamente. E ao mesmo tempo que você consegue gravar os seus pensamentos, você consegue executar o pensamento de outras pessoas que já gravaram. E você não só vê como você sente o que a pessoa sentiu naquela hora. Exatamente. Sente, tipo, olfato, paladar, tato, tudo você que a pessoa fez. Sentiu. Pro seu cérebro você fez, realmente. Exatamente, você consegue sentir. E tudo fica gravado. E esse cara, que é o Ralph Fiennes, ele negocia esse tipo de memória com as pessoas. Uhum, exato. Daí, por exemplo, tem o seu pornô, tem, sei lá, alguma coisa interessante que a pessoa fez, uma paraquedas, viagem. Aventura. Qualquer tipo de coisa desse tipo. E tinha também o que ele chamava de trilha negra. Era esse o termo que usava. Que era um vídeo de assassinato. Uhum. Que esses ele tentava não mexer. Ele, certo dia, chega na mão dele um filme de assassinato que ele acaba sendo envolvido sem querer numa trama toda. E o filme se decorre como ele tentando investigando e indo até o final do que tá acontecendo com essa questão de assassinato. Mas, cara, Black Mirror não tem nada parecido com isso. É, cara, chega um nível realmente que acho que não tem. O cinema de verdade, cara, muito antes de qualquer série hypadinha que hoje em dia faz sucesso com adolescentes, já trazia coisas muito melhor produzidas em termos de distopia, de trabalhos, porra. Nem que eu discuti em cima disso. Uhum. É, quer misturar uma coisa com a outra, então você nem tem que ir tão longe, cara. O filme do cara que fazia o Monty Python, era o John Cleese? Não era o John Cleese que dirigiu esse filme. Você viu o Dozima? Terry Gilliam, exatamente, cara. Ele dirigiu o filme com Bruce Willis, chama Doze Macacos. Doze Macacos. Rapaz. Filme do caralho. É um filme maluco. Quer dizer, tudo que esse cara fez é meio maluco. É, exato. Ele é meio dodói. Bastante acho. Dodói, eu diria. E Doze Macacos, ele mexe com viagem no tempo e com paradoxo, sabe? É um filme onde tudo que acontece de errado, que a pessoa tem que resolver, o fato de ela ter voltado no tempo fez ela criar a situação. Isso é muito foda. Quer dizer, você até consegue voltar no tempo e alterar. Não significa que isso vai fazer alguma diferença, porque teoricamente você já fez, né? Um paradoxo. É, na verdade, é exatamente isso. Nesse filme, cara, eu não sei se você lembra bem desse filme, só que eles tinham que, tipo, conter um vírus que dizimou parte da humanidade. Aí eles tentam voltar o cara no tempo pra você poder descobrir quem dispersou o vírus e impedir isso de acontecer. Só que o fato dele ter voltado e falar para os que ele ia fazer isso fez com que o outro maluco, que era o Brad Pitt, por exemplo, fizesse isso. Porque ele falou, pô, boa ideia, hein, cara, que você falou aí agora, vou fazer isso aqui então. Cara, você falou de maluco, não foi à toa, porque os dois, o Brad Pitt o filme inteiro, mas o Bruce Willis, o decorrer do filme, vai ficando cada vez mais. Cada vez mais. Eles estão completamente malucos, cara. Demais. Você fica incomodado, o filme te deixa incomodado com a atuação dos dois. Assim, não que seja ruim, mas é porque não, eles são incrível. Dois completos malucos. E você pegar a parte realmente que é a parte de distopia, de maluquice, de mindfuck no filme, que o pessoal chama de Black Mirror hoje em dia, não sei por que, maldito hype, é a questão de eles não acertarem o ponto pra você voltar no tempo e você encaixar isso na história. Tipo, a primeira vez que ele manda o Bruce Willis pro passado pra ver se consegue acertar na época certa, ele vai parar na Primeira Guerra Mundial. E aí, dá um tiro na perna dele. E aí, quando a menina vai tirar a bala, já no tempo atual, ele falou, não, mas essa bala ela não existe há pelo menos 80, pelo menos 60 anos. Uhum. E não é possível que isso aconteceu. Ele deve ter pegado uma arma antiga e alguém atirou nele, mas não tem como ser verdade. Aí ele vai olhar depois uma foto lá num lugar e tá a foto dele realmente com cara de assustado, com roupa antiga. Isso, e ele tendo neurose de guerra até, né? Exato, cara. E esse filme tem uma coisa muito legal, cara, que parece que esse filme foi produzido na década de 70. Ele parece. Ele tem toda uma estética, assim, de filme mais antigo e, claro, totalmente, qual que é a palavra mesmo? Intencional, parte sim, do diretor. Sim. É um completo maluco. Uhum. Cara, e tem a questão de você ir montando o filme na sua cabeça, né? Montar essa história maluca, esse quebra-cabeça todo, em que o Bruce Willis vai falando o filme inteiro que ele sonha, eu não sei, tem uma lembrança de quando ele era moleque, antes da infecção, de ver um cara morrendo na frente dele no aeroporto. Aham, uhum, e tem a questão do menino no poço também, lá do celeiro também. Exato, exatamente. E aí, no fim do filme, ele era o cara morrendo na frente dele, tá ligado? Esse é o ponto. Ele viu a própria morte dele velho quando é criança, é verdade. Exato, caralho. Cara, isso é muito louco, mano. E é uma distopia que você fala, pô, não tem como não enlouquecer, tá ligado? Não tem como. E eu tô pra te falar uma coisa, hein? Esse filme, do jeito que é montado, é tudo que o Nolan queria fazer. No Memento? Em Amnésia. Coitado, o Nolan tava novinho na época e tal. Você tava tentando, cara, tava tentando. Quase conseguiu, quase conseguiu. Quase, quase. Mas o Amnésia seria um episódio desse Black Mirror, só que melhorado, né? Eu achei esse filme bem fraquinho, na verdade, esse O Amnésia com o Guy Pearce, né? Eu acho uma bosta. É, não sei se uma bosta. E tem seu mérito, mas, porra, poderia ser melhor, sem dúvida. Mas não deixa de ser uma coisa meio Black... Esse pode falar que é Black Mirror. Esse aí pode falar que é Black Mirror, sem problema. Esse aí é tranquilo, tá de boa. Que cuzão. Dos bons, né? Ter coragem de vir aqui. Chega de Robocop, já vi muito esse filme aí. Coloca outra coisa aí pra gente. Putz, cara. O que você quer ver, então? O que eu coloco aqui? Coloca alguma coisa do Tom Cruise, vai. O Tom Cruise, cara. Eu gosto do Tom Cruise. O cara, ele manda bem. Tem uns filmes novos aí que eu acho bem legais dele, inclusive. Vamos ver alguma coisa... Vamos ver. Pô, esse aqui eu não vi ainda, cara. É No Limite do Amanhã, você já viu? No Limite do Amanhã? Exato. Não lembro. Como que é o nome do filme mesmo? É Edge of Tomorrow. Ah, já vi esse filme, já. É bom? Cara, é muito Black Mirror, cara. Que boa. Só vou colocar essa porra pra ver, então. Vamos lá. Coloca aí. É um filme em que ele vai voltando no tempo e todos os dias vão se repetindo exatamente iguais. Tipo o Dia da Marmota? Exatamente igual o Dia da Marmota, por sinal. E daí pequenas alterações que ele vai fazendo no decorrer do dia vão tendo seu... Vai, tipo um efeito borboleta, que vai alterando as coisas. Mas sim, são coisas bem sutis, bem sutis. Mas ele vai repetindo o mesmo dia tantas vezes que ele vai decorando tudo o que acontece, igual no Dia da Marmota mesmo. Igual o Dia da Marmota. E ele vai adequando pra deixar as coisas perfeitas. Peraí, deixa eu entender. Então isso aqui é o Dia da Marmota com ação e Tom Cruise. Exatamente. E aquele alienígena? Tem alienígena no filme, cara? Tem alienígena pra caralho no filme, cara. Esse filme não tem como ser ruim, cara. O Dia da Marmota com ação, Tom Cruise e alienígenas. Exatamente. Opa, e a Emily Blunt. Emily Blunt tá no filme também? Tá. Cacete, irmão. Pô, isso tem que ser muito bom, então. Mas é um filme muito Black Mirror, então, você tava dizendo? Ah, ele é muito Black Mirror. E você lembrou de Dom Moto, né, cara? Com Bill Murray. Que filmaço, cara. Puta merda. Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo, exato. Tá aí. O filme, acho que tá num dos meus filmes favoritos aí. Esse filme é muito legal. Esse filme, nenhum Black Mirror nunca vai ser, desculpa. Jamais. Será. Jamais. E não é ficção científica. É simplesmente magia e aquilo lá, cara. Na verdade, nem tem que falar que é magia, cara. Isso nem é discutido no filme. Ele simplesmente volta no tempo, no dia seguinte, quando ele acorda ou quando ele morre. Ponto. A história é desenvolvida a partir disso. Ninguém para pra explicar o que acontece. Ninguém se importa com isso. Ele se mata de tantas formas diferentes. Exato. Cara, esse filme é lindo. Esse filme é muito bom. Porra. Isso aqui sim é uma distopia foda pra você discutir, cara. Discutir uma ação louca na tua vida. Isso aqui vale a pena. Sem dúvida nenhuma. Que ator é o Bill Murray, cara? Porra, cara, Bill Murray é outro nível de ator, né, cara? Mas o personagem chato do começo do filme pro nice guy que ele é no final do filme, parece que trocou o ator. Não parece que é a mesma pessoa ali. É impressionante. Sim, Bill Murray é muito bom. Cara, você viu aquele Zumbilândia com o Woody Harrelson e o Michael Cera? Sim, não é o Michael Cera. Não é o Michael Cera? Não. Não? É o Jesse Eisenberg, né? Ah, tá bom. Ok, tudo bem, sem problema. Eles são parecidos, vai. Agora eu fiquei na dúvida. Você tá com a fita em algum lugar aí? Ah, cara, não sei, deve ter em algum lugar aí, cara. Mas enfim, você tá falando do Bill Murray, cara, a parte que o Woody Harrelson encontra ele não parece que tava roteirizado, parece que realmente eles estão falando de verdade. Não, o grande ator é muito real. A fala das pessoas para falar do Bill Murray no filme é muito tipo, eles estão sendo sinceros ao falar isso. Eu não duvido nada que o diretor pegou e falou, então, falem o que vocês acham do Bill Murray. Ele exato. Tá aqui. Ah, mas qual fala? Não tem fala, cara. Só fala o que você acha do Bill Murray. É isso. Acho que não tem erro, cara. É igual chegar no Domingão no Faustão e pedir pra alguém falar do Tony Ramos, sabe? Vai ser aquela rasgação de seda foda. Exato, cara. Que foda, mano. Cara, Tom Cruise tem mais alguns outros filmes legais aqui, eu acho, viu? Você já viu o Minority Report? Já vi. É um bom filme, uma boa ficção científica. Aquela questão toda filosófica. Eu posso punir um crime antes que ele aconteça? Exato, exatamente, cara. Essa é uma discussão muito bem feita no filme. O filme e é muito Black Mirror. Meu Deus, cara, essa porra não para. O filme, ele é um filme de ação, basicamente, né? Ele... Toda a linha que ele usa pra seguir o filme é uma linha de ação de um agente, policial, investigador que vai investigar os crimes. Só que, pô, os precogs, que são aqueles retardados que ficam numa banheira de gel pra... Aqueles retardados da banheira de gel. É o que eu vi no filme, desculpa. Tá bom. Enfim. Tá, cara. E, mano, eles tentavam prever os crimes e aí entrava naquela discussão simples. Tá bom, mas se eu impedir o crime que ia acontecer, ele não aconteceu. Qual foi o crime? E aí? Como faz? Como é que você vai punir uma pessoa por isso? Caralho, aquilo é muito bom, cara. Será que dá pra argumentar que criaria-se uma nova linha do tempo e o crime não aconteceu? Mas na outra linha do tempo o crime aconteceu, então a pessoa tem que ser punida mesmo assim? Você vai punir o cara da linha do tempo errada? É. Sei lá, cara. Se você puder provar que tem outro cara, talvez sim, né? Ah, os retardados da banheira sabiam. Malditos retardados na banheira, cara. Malditos. Caralho, esse filme nunca mais vai ser o mesmo pra mim. Sempre pensar nesse filme como filme dos retardados na banheira. Obrigado. Banheira de gel. Banheira de gel, exatamente. Pô, cara. Nossa, tem Tem uma série pequenininha que tem aqui. Chegou num... Nem chegou em VHS. Chegou nesse disquinho novo DVD aqui que eu parei pra ver. É muito legal. Que chama Community. Que é espaço numa faculdade nos Estados Unidos. Faculdade comunitária. E tem episódios que eles pegam um gordão e colocam numa banheira de gel pra ele tentar prever o futuro. Nossa, que escroto. Eu já tentei assistir Community numas férias, só que não deu. Fui frustrado. Nossa, que bom. David Chase, parabéns, cara. E ele também tem uma série, por acaso. Chevy Chase, né? Chevy Chase, exatamente. Não, David Chase. Enfim. O criador do Community é o mesmo criador do Rick Morty, o Dan Harmon. Ah, olha só, Rick Morty, aquele desenho que você me emprestou as fitas semana passada, né? Exato, cara, o Rick Morty é esse mesmo. Passei os VHS pra você. Aliás, se tem uma coisa que extrapola qualquer Black Mirror cinema e etc, cara, põe o Rick Morty pra ver, cara. Os idiotinhas aí falam que Black Mirror é uma parada que impressiona. Vai ver Rick Morty, cara. Isso aqui sim impressiona, de distopia e piração da cabeça, na moral. E Rick Morty é um South Park e sci-fi. Basicamente isso. E é bem feito pra caralho, puta que pariu. Porra, é demais. Cara, eu não consigo ver ele sem ser dublado em português. Ele dublado é muito bom, cara. Eu vi dublado, VHS queima dublado, pelo menos, né? Muito bom. Capricharam demais a dublagem, muito bom mesmo. Mandaram muito bem, cara, pô. Esse que realmente vale a pena ver. São dois VHS aqui que tem e, na boa, vou fazer uma cópia pra mim, cara. Deixa em casa, porque esse aqui não tem chance de perder, não, na moral. Já que você citou, eu já fiz, já, tá? Ah, obrigado, cara. Muito obrigado. Faz pra mim da próxima vez também, porra. Bom, a gente tá falando de coisa muito recente aqui, mas se a gente voltar lá no passado... Pode lembrar de Laranja Mecânica aí. Pô, tratamento Ludovico, né? Exatamente, lá, ficar pingando aquele negócio nojento no olho do Malcolm McDowell enquanto ele assiste Calígula. Pra dar nada. Que inception, hein? Que a ideia é assim, fazer a pessoa ter náusea enquanto vê uma cena violenta pra ele não conseguir fazer. E aí, se ele fizer uma parada violenta, ele vai assistir náusea e vai ficar travado. Pô, isso é uma parada também que você para de tipo, porra. Que tratamento contra crime eficiente, né? Mas até que ponto você pode permitir que uma pessoa ruim deixe de ser ruim. Não vai deixar de ser ruim, né? Mas se parar pra pensar, na época deu errado, porque eles colocaram Beethoven pra ele ouvir. Mas hoje em dia, se colocassem funk, tava tudo certo, né? Por quê? A pessoa ia largar vários hábitos ruins que ela tem, de fato, porque eu vou ouvir Beethoven, não é um hábito ruim. Ah, nossa, essa cena do filme é linda. Linda não de bonita, mas que quando ele... Quando eles estão mostrando lá os vídeos, o pessoal apanhando, ele tá de boa. Começa a tocar Beethoven e fala, não, tira a violência, tira o estupro, tira tudo, mas não tira a minha música. Isso não, Beethoven não é ruim. Ah, ele fica muito tenso. O que ele falou exatamente, por que você tá fazendo isso, Ludwig van, só com cunha? E é legal que eles tocam a nona sinfonia na cena de estupro, né, cara? Exato, cara. Isso é legal, né? Olha que ser humano. Não, cinematograficamente é legal pra caralho, é uma cena muito bem construída, cara, independente. Ninguém tá falando disso aqui, cara. Mas, pô, é muito foda. Inclusive, a melhor reprodução de Sing in the Rain tá nesse filme. Tá nesse filme, exatamente. Melhor que Sing in the Rain, aliás. É, inteiro. Exato, porque o filme é uma bosta, cara. Enfim, cara. É, pô, esse é um do Kubrick que foi uma distopia foda criada. Acho que de do Kubrick de distopia mesmo, assim, é só essa, né? Nenhuma outra entra assim nesse critério. Distopia, acho que sim. Talvez Full Metal Jacket. É que Full Metal Jacket é muito realista. É muito realista. Acho que o mais realista dele é o Full Metal, cara. O Paths of Glory também, talvez. É, não sei. Você tá falando de julgamento militares numa guerra. Julgamento. Julgamento. Mas é francês, né, cara? Ah, é verdade. É bandeira branca, tá certo. Que maldade. Mas pro Laranja Mecânica, sim. Isso aqui é um Black. Também que Black Mirror nunca será. Laranja Mecânica tá aí. Fácil. Nossa. Assim, sei lá, é difícil falar de Laranja Mecânica porque é um clássico, né, cara? É, enfim, não deixa de ser. Mas não tem que ser tão longe, cara. Quer ver um filme também que discute a mente humana, a sociedade humana, e é bem recente? É um do Spike Jonze, que eu gosto bastante, cara, que chama Ela. Uhum. Que é com o Joaquin Phoenix, né? Joaquin Phoenix e Scarlett. Exato, e Scarlett, dublando a Siri no filme. Elizabeth, se não me engano, o nome dela. Uhum. Acho que um dos maiores pecados que a academia já cometeu foi não ter indicado ela ao Oscar só porque ela usou só a voz. Porque eu nunca vi alguém colocar tanto sentimento usando só a voz quanto nesse filme, cara. É, esse, a discussão que eles colocam lá da pessoa se apaixonar por uma máquina é muito foda. O final, foda-se, o final que as mentes saem pra virar uma inteligência artificial junta e transcender. Isso é a parte Black Mirror do filme, na verdade. Porque, pô, foda-se, ninguém se pode com isso aqui. Na verdade, eu acho que isso é a parte Terminator, porque as mentes que eles saem vão virar Skynet. Você sabe, né? É, pior que nesse filme não, cara. Nesse filme eles não sentem ódio. A máquina não tem ódio nesse filme, cara. É exatamente o que elas querem que você pense. Exatamente o que elas querem que você pense. Então eu fui enganado, desculpa. Fui enganado pelo Scarlett Johansson. Você vai me julgar mesmo? Tá bom, ok. Nesse caso, ok. Eu não sei se você lembra, mas nesse filme tem um momento que a Scarlett Johansson contrata uma prostituta pra ser o corpo dela. Que pessoa incrível, cara. Aí Joaquim Phoenix fica em choque, né? Não, que porra é essa que tá acontecendo? Absurdo. Muito bom, cara. E falando de coisa nova também, cara, tem aqui esse filme aqui do Justin Timberlake, que era o cara do NSYNC, né? Eu acho. Uhum. Porra, é In Time. Mano, as pessoas têm que vender as horas de vida. Olha aí que louco, cara. A ideia do filme é assim, o filme cai de qualidade de uma forma absurda em determinado momento. Mas começa muito bem e a ideia do filme é muito boa. Uhum. Muito bom, cara. Esse aqui vale a pena ver. Então, esse filme, as pessoas vivem por um tempo determinado que tem marcado no pulso. Tem tipo um relógio digital no pulso, né? Uhum. E vira moeda. Tipo, as pessoas trabalham por horas de vida todo dia. As pessoas, sim, mais pobres, obviamente. Enquanto os milionários ricos têm milhões de anos de vida, milhares de anos de vida. Exatamente, cara. E pode negociar isso tudo, tá tudo no filme. É uma parada bem legal, realmente. E é vida mesmo. Tipo, você realmente é imortal se você tiver milhões de horas guardadas. Exatamente, nem envelhece, nem nada, né? Vai ficando vivo. Exatamente. Porra, esse é um conceito muito bem trabalhado. Não sei se é, mas é bem original, pelo menos. O começo realmente é bem trabalhado. É que sim, o filme, sim, ele se perde em questões de ritmo mesmo. Tipo, fora do conceito, o relacionamento entre as pessoas é meio fraco, né? Só que toda a parte do cenário é muito bem feita. O filme começa mega filosófico com essa questão das pessoas sobrevivendo e tal. Ele tem cenas que mostram as pessoas se fodendo pra caralho na rua. E de repente ele resolve largar isso e virar um filme de ação. Simples assim. É que eles esquecem do conceito, realmente. Tem que ter ação no filme, ok. Nada contra o filme de ação. A questão é que eles esquecem do conceito do começo e só no finalzinho eles liberam as horas pessoal lá, né? Mas tipo, foda-se. Isso, foi o diretor, sei lá, tem transtorno de atenção. É, ele esqueceu, né? Ele esqueceu do que era o filme. Eita, que ele tava fazendo. Eita, pô, esqueci dessa parte. Resolve aí, vai, resolve aí. Fala. Exatamente. Que todo mundo ficou feliz no final, vamos lá. É, jogou no software, né? Resolveram o filme. Mas a impressão que tem é bem essa, né? Tudo bem, acontece. Ainda assim, é muito mais Black Mirror do que Black Mirror, pelo jeito. Acho que sim. Cara, deixa eu ver. Eu vim pra cá, vou ter que alugar alguma coisa aqui. É lógico. Ah, vou levar Robocop, né? Foda-se, vou ver essa porra de novo. Pedi um favor pra você, já que você vai colocar essa merda de Black Mirror pra alugar aqui, já que você não é o dono disso aqui e tem que colocar de qualquer jeito, todos esses filmes que a gente falou, coloca do lado. E quando alguém quiser alugar, você pega e fala. Você pode levar um desses aqui que é melhor. Exato. Em vez de pegar as porra desse episódio aqui pra levar, escolhe um filme aqui, cara. É muito melhor do que essa porra. E é mais longo. Vai durar mais, exatamente. Vai ser melhor, vai por mim. Uh-huh. Não preciso entrar nesse hypezinho de é muito Black Mirror, cara. Não tem porquê. Eu vou fazer o que você falou, cara. Eu vou colocar bem ali embaixo Black Mirror. Se alguém vier perguntar, eu já vou aqui. Vai pegar o negócio certo, caralho. Quem quer ver? Maravilha. Isso aí. Maravilha. Gostei. Beleza, cara. Vou levar aqui. Então, falou, hein? Tá aqui pra você. Isso. Cara. Boa sorte aí. Até mais. Até mais. Falou.